você não saiba mais, existe um alguém que pensa em seus problemas. É você, quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Você não saiba mais, existe um alguém que pensa em seus problemas. Já você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Deixa tudo então, vem. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então, vem. Seja feliz também. Deixa tudo então.